Se é pra falar de humildade, vou falar desse carinha, que é considerado pelos irmãos e amado pelas periquitinhas. É o DJ Laçador que levanta o seu astral. De quem eu tô falando? É do DJ Zulu Imbatível. O laço agora está com você, meu DJ. Laça e puxa, segura. Foi numa noite linda de luar, você estava tão só olhando o mar, triste a pensar, e ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. Como um anjo em minha vida, você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais inesquecível é te amar. Essa distância machuca cada dia. Zulu Imbatível, o top DJ da galera. Meu coração bateu forte por

te vejo tocar. As canções que falam de amor e me faz sonhar. O Zulu é o Zulu. DJ Zulu, meu amor. O prazer é nosso, Bruno e Trio. Com você. Banda. Os Carinhas. Vem curtir o show do DJ Zulu Imbatível. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Escuro e a solidão vem me dizer pra não chorar. batidão. DJ Zulu Imbatível e a sua Zulu Zete. Produções, a produção exata para a sua marca. DJ Zulu Imbatível, a top DJ da galera. Pessoas melhores. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que olho faz lembrar você. Te amar como eu te amo até que eu não queria. DJ Zulu, que vocês queriam? Então toma lá! Vem!

DJ da galera. Quando te encontrei, logo percebi que era pra valer o amor que senti. Eu só quero você, vem curtir aqui. Com Gilmar, Cazuzinha e Eric, da livre solidão não há. Perto de você, o tempo passou. Preciso te ver, como um sonho bom. Você chegou com a galera de The Cell. Agora eu vou. Eu sou The Cell, yeah. Se fiquei aqui foi por você. Equipe The Cell. Produções, a produção exata para a sua marca. Ei, o Zulu é o Zulu. Sabe por que eu voltei? de presente. Vem amor, vem aqui, vem me amar. Eu sou Geneca, eu sou Geneca, eu sou Geneca, e pra sempre eu vou ser. Vem a noite, eu tô só. Curtir o show do DJ Zulu Imbatível. Ai, DJ Zulu Imbatível. Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer nessa canção que fiz para você. Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração curtindo com você. Uma nova dimensão, o vídeo de DJ Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você, eu sou uma nova dimensão. Eu vou curtir o som, uma nova dimensão. O vídeo de DJ Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, vem curtir esse som. Eu vou amar você, eu sou uma nova dimensão. DJ Zulu, agora a vibração é com você. DJ Zulu, imbatível. Prometo te esquecer. Vou confrontar Banda Tentação Melody, a tentação do sucesso. Dali DJ Zulu imbatível. Tu ilumina todos os meus sonhos, és a razão do meu viver. Tu serás o amor eterno, quero seus beijos poder sentir. E assim descobrirá o amor que senti. É o sentimento eterno. Eu quero que tenhas certeza, só você completa minha vida. És o motivo da ilusão do meu existir. Já que ninguém, só lamento que não queres sim. Desculpe por te amar assim. Lamento pelas vezes que eu te fiz chorar. Ponho minha vida, meu destino, porque eu vivo para estar sempre, sempre, sempre, sempre contigo, amor. DJ Zulu imbatível, a top DJ da galera. Eu sou Zulu, imbatível.